Há umas 2 semanas atrás, eu tentei compartilhar uma palavra sobre a mente transformada. Quem estava aqui numa segunda-feira? Acho que não deu 10 pessoas. Eu quero dizer para vocês que eu transformei minha mente nesse meio tempo. É que esse assunto é tão complexo que a gente entra pela mente e vocês vão ver que a nossa mente, ela pensa tanta coisa, né? Porque é um lugar onde a gente decide as coisas, onde a gente recebe informações, é onde o diabo nos ataca, é onde o espírito quer conduzir. E esse campo de batalha é um campo de tantas coisas, né? Mas se vocês que já ouviram a palavra tiverem paciência comigo, eu quero repeti-la de uma forma mais simples. Tenho pedido muita graça para o Senhor, para que eu não seja empecilho para Ele, porque o problema certamente está comigo, não está com o Senhor. É que esta palavra mudou não só a minha maneira de encarar a minha mente, mas as minhas atitudes. A mente faz parte da alma. Antes de nós começarmos, quero situar isso, né? O que é mente? Ela faz parte da alma. Nós temos espírito, alma e corpo. A Bíblia nos ensina que somos espírito, alma e corpo. E bem entrelaçado, né? Às vezes nós temos um problema na alma e aparece uma úlcera no corpo, né? Então vocês percebem que as coisas estão bem entrelaçadas, né? Às vezes é uma coisa no espírito e nossa alma fica doente. Então, essa complexidade com que Deus nos criou, para Ele é tão simples, né? Até hoje as pessoas estão estudando o corpo humano e vão descobrindo sempre coisas novas. De tão perfeito que é a criação de Deus. Todo ser humano normal tem essa mente na sua alma. Só que o homem natural, no homem natural, essa mente é carnal. O que eu quero dizer carnal é que ela por si só não tem nenhuma ação da vida do espírito, naturalmente. É uma mente que pensa conforme o que sente, conforme as informações que ela recebe, desde criança, quando nasce. No natural, ela é alimentada da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela é carnal. Não significa que ela é de carne, mas ela é carnal, natural. O natural dela é seguir as coisas da carne, pelos sentidos da carne, incluindo as coisas da alma. Quero abrir com vocês em Tito 2. Tito capítulo 2. É claro que a carta que Paulo escreveu para Tito não tinha capítulos, né? Mas isso não é para complicar. Os capítulos, os versículos foram colocados para simplificar, facilitar. Mas quando fala tu, porém, no versículo 1 do capítulo 2, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, O porém se refere a uma coisa que vem antes. Eu vou ler só os dois versículos do capítulo final do capítulo 1, 15 e 16, para que a gente dê continuidade no que Paulo está dizendo. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Bem, o que chama atenção primeiro de que ele está falando de mente e consciência, que são duas coisas que fazem parte, uma da alma e outra do espírito, estão corrompidos. Nós precisamos então ter uma mente não corrompida, uma mente santa, pura. E é interessante que ele ainda diz que no tocante a Deus professam conhecê-lo. Então não é a gente pensar e dizer que faz com que a nossa mente seja essa mente pura. Então Paulo exorta Tito para que ele fale da doutrina sadia. Essa doutrina ali, o sã, é não corrompida, mas sadia. E aí ele vai dar instruções para vários tipos de pessoas. E eu vou lendo com vocês aqui do versículo 2 em diante. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos. Sensatos eu quero sublinhar aqui, tá? Para que a gente entenda. Sensatos. Eu vou dizer a palavra em grego porque daí a gente vai guardando sempre a mesma palavra. Ali a palavra é só fronás, tá? Não precisa guardar, só ouvir. Sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhante que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem, a fim de sofronizossim. Mesma raiz, tá? Instruírem. As jovens recém-casadas amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, sófronas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Sejam sofronem, criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Por que que eu destaquei essas palavras? Porque esta palavra, sofroneu, depende se é adjetivo, se é verbo, se é... Ela é formada por duas outras palavras que em português são salvar e a mente. Uma mente sadia. Porque se nós olharmos no português, a gente lê assim, criteriosos. E a gente se pergunta, que critério é esse? Certamente, o meu critério e o do Volney são critérios diferentes. Ele acha que os deles são bons, eu acho que os meus são bons, e vivemos assim, achando que somos bons. Mas o que a palavra está dizendo é que se a nossa mente é corrompida, então ela precisa ser transformada, salva, sadia, curada. Isto não é obra dela mesmo. Isto é obra do Espírito. Vamos adiante. Na nossa vida aqui, estamos sendo santificados. Aquele que começou boa obra em nós, todos que já foram na libertação, né? Sabe que já nosso espírito tem vida porque fomos justificados em Cristo. Então, nós temos vida no Espírito. Quando andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Esta vida é espiritual. É a vida eterna. Agora, se todos nós temos vida eterna, temos vida no Espírito, será que nós andamos no Espírito? Responda por ti mesmo. No dia que eu recebi vida no Espírito, todo o meu andar na minha vida cristã de vida, eu andei por esse Espírito? Eu não sei se alguém vai dizer, mas todos nós vamos dizer, não, eu realmente, muitas vezes, mesmo tendo vida no Espírito, eu segui coisas carnais. Como a mente fica na nossa alma, é preciso, ali, na nossa vontade e decisão, é preciso que eu decida pelas coisas de Deus. Nós lemos hoje que os espirituais, eles pendem para as coisas do Espírito, no qual a vida, e os carnais para as coisas da carne, no qual a morte. Eu gosto de imaginar assim. Aqui está a minha vontade, eu, né? Nessa minha vontade tem duas portas. Uma para a carnalidade e outra para as coisas espirituais. Só que elas funcionam... Eu penso assim, tá? Isso é uma imaginação minha, tá? Para mim sempre funciona, eu imagino... Quando eu abro esta porta do Espírito, automaticamente a porta da carnalidade também se abre. Só que ela se abre para fora. Eu abro essa para dentro, as coisas entram por aqui e as coisas da carne saem. Quando eu abro essa aqui para dentro, aquela lá se abre para fora. As coisas da carne entram e as coisas do Espírito saem. Vocês entendem? Quando eu entro com uma coisa, a outra sai. Ou eu sigo uma coisa, eu quero as coisas espirituais ou quero as coisas carnais. Mas automaticamente uma empurra a outra. Gálatas fala tão bem disso, né? Ele diz assim, a carne e o Espírito são opostos entre si. Muito simples, né? É um de um lado e o outro do outro lado. Então, se nós satisfizermos o Espírito, nós não vamos satisfazer a carne. Andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não é isso que diz ali? Como isso é possível? Só é possível quando somos cheios do Espírito, porque daí não tem espaço para a carne. Não é assim? Estou complicado até aqui ou não? Tá bom, obrigado. Estou tentando descomplicar. Então, nós precisamos deixar, é decisão da nossa vontade, deixar que o Espírito transforme a nossa mente. Vocês entendem? Porque nós temos uma mente natural. E todas as coisas do Espírito vão passar por ali. As minhas decisões, a minha vontade de fazer alguma coisa, vai depender de quem eu escuto, para realizar coisas espirituais ou coisas carnais. Nossa mente precisa de uma transformação para as coisas espirituais. Porque, sabe, nós mesmo tendo vida no Espírito, nós somos influenciados na nossa mente com muitas coisas que nós ouvimos no nosso dia, todos os dias, nosso dia a dia, de coisas sutilmente enganosas. Se nós ligarmos uma televisão e formos espiritualmente críticos, vocês vão ver quanta informação enganosa tem ali. Enganosa em relação a quê? Em relação à verdade de Deus. Então, qual é o nosso ponto de referência? Nosso ponto de referência é a verdade de Deus. Esses são os nossos critérios. É isso que ele diz para os moços serem criteriosos, terem os critérios de uma vida no Espírito, das coisas de Deus. Romanos 12, conhecidíssimo, que fala da nossa mente. Versículo 1 e 2, diz assim, Paulo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Esse rogo-vos é suplica, né? Não é um pedidinho qualquer, é uma, por favor, eu peço, eu clamo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não tomeis a forma deste mundo, já estou traduzindo aí em outras linguagens, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. Porque com essa mente nova, os nossos valores vão mudar. E nós vamos poder experimentar qual seja agora a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora nós temos critérios corretos e verdadeiros. A vontade de Deus. Agora nós temos uma referência sólida. E não o que eu acho e o que tu acha. Deixa eu falar uma coisa do eu acho, que eu acho, tu acho, né? A gente fala muito isso, né? Quando alguém até pergunta um versículo, como é que tu interpreta esse versículo? A gente sempre, como tem que dar uma resposta para o discípulo, né? A gente começa assim, eu acho. E às vezes acha cada coisa furada, né? É porque se nós queremos entender as coisas espirituais pelo nosso intelecto, eu só vou achar. Porque eu procuro alguma coisa e eu acho. Mas, quando temos a verdade de Deus revelada, então dizemos, isto é assim. Não é o que eu acho, é o que é. Aquele texto que vocês também conhecem, de 1 Coríntios 2, podemos lê-lo para não ficar apenas na referência, diz assim, versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Numa tradução, a tradução da NVI, que alguns gostam de usar, eu gosto de estudar porque ela tem, como ela tem uma tradução baseada no original, ela tenta ser muito fiel àquilo que é. Às vezes ela se perde um pouco as palavras, porque as palavras mudam com o passar do tempo, o seu sentido. Então, às vezes, a gente quer atualizar demais e perde o sentido original, né? Mas isso é uma dificuldade que qualquer um de nós teria se quisesse traduzir a Bíblia, né? Mas a NVI diz assim, ó, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Ou seja, as coisas de Deus, elas não são geradas na nossa mente. Por quê? Como é que continua o versículo? Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Onde habita o Espírito Santo de Deus em nossa vida? No nosso espírito. Nós não somos espírito, alma e corpo? É ali que o Espírito Santo habita. Então, o Espírito nos traz revelação das coisas de Deus, e esse texto vai dizer assim, ó, o único que consegue perscrutar as coisas de Deus é o Espírito. Então ele é o único que pode, autorizado por Deus, a nos dizer o que é. Aliás, Jesus chamou ele de o Espírito da Verdade. Ele disse que ele conduzirá a toda a verdade de Deus. Ou seja, nós temos uma referência sólida, verdadeira, que está em Cristo, porque ele se revelou como a verdade. Não é? Então, mente nenhuma não nasce dela. Nós precisamos ter vida nessa nossa mente, vida do Espírito, nos curando, salvando essa mente. Esta é a obra que Deus está continuando a fazer, que Ele começou no Espírito, vai fazer na nossa alma e vai concluir um dia o nosso corpo, quando o nosso corpo for transformado, glorificado, né? Eu disse pro Rogério, nós estávamos cantando, Deus começou boa obra em nós, né? Ele há de completá-la. E eu pensei, um dia nós vamos cantar, Deus completou a sua obra em nós. Não é? Um dia nós vamos cantar isso, que Ele completou a obra em nós, e Ele há de preservá-la por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Hoje nós estamos falando que dependemos do Espírito. Uma mente curada ouve o Espírito. Deixa eu contar um acontecimento. Eu fiz assim, ó. Eu escrevi aqui para que a gente não precisasse ler tudo. Mas a história do Gerazeno. Todos vocês conhecem na Bíblia, nos três evangelhos, primeiros evangelhos, tem a história do Gerazeno. E eu selecionei o que os três evangelhos dizem e fiz uma história só, para vocês entenderem. Havia um homem possesso de demônios que não se vestia e não era possível prendê-lo com correntes. Ninguém podia subjugá-lo. Andava clamando entre os sepulcros e pelos montes e pelo deserto, ferindo-se com pedras. Esse é o homem. Um homem que talvez se nós encontrássemos, nós diríamos, não tem solução. Esse aí está com a mente tão dominada pelas trevas que ele jamais vai perceber a luz. Quando viu Jesus, se prostrou e disse. Agora o que ele diz não é nem mais a sua mente que diz. Vocês vão perceber. Ele diz assim, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Jesus disse, sai deste homem. E Jesus lhe perguntou qual era o seu nome, e ele respondeu que era Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então os demônios rogaram-lhe que não os mandasse para o abismo, mas permitisse entrar numa manada de porcos que estava ali perto, e Jesus permitiu. Os porqueiros ficaram assustados. Vocês lembram a história? Os demônios entraram nos porcos e eles desbarrancaram para dentro do mar, se afogaram, e os porqueiros perderam todos os porcos. Tem muitas coisas ao redor dessa história que não interessa, eu só quero focar a mente deste homem. Os porqueiros foram para a cidade contar o que acontecera e o povo veio ver o que aconteceu. Acharam o Gerazeno, de quem saíram os demônios. Agora, como estava esse Gerazeno depois que Jesus o tocou? Vestido, em perfeito juízo, sofroneu, assentado aos pés de Jesus, e os que presenciaram o fato contaram aos outros como o homem fora salvo. O homem suplicava-lhe que Jesus o deixasse estar com ele. Já pensou um homem com essa experiência estar comigo e eu levá-lo para lá e para cá? Que trunfo, né? Que discipulão, né? Poderia ter um testemunho forte, e certamente tinha um testemunho forte. Mas, Jesus, porém, o despediu, dizendo, volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti e como teve compaixão de ti. Ele suplicava estar com Jesus. E Jesus mandou ele embora. Não embora de qualquer jeito. Ele mandou dar este testemunho aos seus. Eu boto uma vírgula ali porque eu acho que o grande problema dessa possessão demoníaca toda estava junto aos seus. E ele precisava dar glória a Deus e destruir esta obra das trevas. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que coisa, hein? Um homem onde Jesus tocou a sua mente, um homem que ninguém podia subjugar, de repente está sentado aos pés de Jesus. Que transformação que uma mente tocada por Jesus faz. Um homem a quem Jesus dá uma ordem e ele, totalmente contrário àquilo que ele queria, e ele agora estava obedecendo, disposto a obedecer. Um homem que de repente se revestiu de decência. O nosso exterior, ele reflete o nosso interior. Um homem que reflete a vida de Deus. Esta é uma mente transformada. Temos que expulsar os que militam na nossa mente. Às vezes a gente acha que os dardos inflamados do maligno são aquelas coisas pontudas de fogo que vêm contra nós, né? E eu quero dizer que o diabo, ele é um pouco mais inteligente do que essa nossa imaginação. Ele vem sutilmente, com umas setinhas de engano que às vezes a gente nem percebe muito. Quem dita nossos valores morais? Os nossos valores de moda? Quem dita as normas de como educar filhos, de como tratar o casamento, de como e aí por fora? Quais são os critérios que nós temos para a nossa vida? De onde eles vêm? Como nós deixamos essa portinha entrar? Tantas coisas. O que contamina nossa mente? Sabe que muitas vezes eu já vi nos taxarem, nós que seguimos a Bíblia, dizendo assim: esses caras estão fazendo lavagem cerebral, estão fazendo a tua cabeça. Eu quero dizer que nós precisamos de lavagem cerebral. É preciso que nossa mente seja purificada com água. Jesus um dia disse: vós já estáis limpos. Pelo quê? Pela palavra. Não é isso? O que santifica a nossa mente são as verdades de Deus que estão reveladas na palavra. Santifica-os. Como é que Jesus orou? Hã? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Eu gosto de ler o Salmo 1. E quero fazê-lo com vocês. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Às vezes nós pensamos que o ímpio nos dá um conselho absurdo. E nós dizemos assim: não, esse conselho absurdo eu nunca vou seguir. Mas quantos eu ouço dizer assim: pois é, a minha psicóloga disse, a minha vizinha disse, a minha não sei o que disse. Eu acho que esse conselho é bom. Que critério nós temos para avaliar um conselho? Paulo disse aos Colossenses assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, vírgula. Aconselhai-vos mutuamente. Sabe por que ele diz isso depois disso? É porque se em nós não habita ricamente a palavra de Cristo, que conselho nós vamos dar? O que eu acho? A palavra de Cristo, ela é a verdade. Ela que precisa lavar a nossa mente para termos uma referência verdadeira. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aquela verdade vai entrando, o Espírito Santo da verdade vai conduzindo a toda a verdade. É assim? E nós vamos sendo firmados na verdade. Este que medita de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. É muito simples, junto à corrente de águas significa que a raiz onde ele se alimenta está perto da fonte, está perto da água. A água é o fluir de Deus, a árvore que se alimenta de Deus, da verdade de Deus, ela é assim. Ela é como? Primeiro, que no devido tempo dá o seu fruto. Isso glorifica Deus, né? Nós frutificamos para Deus. Depois, cuja folhagem não murcha. Por que que não murcha? Não murcha porque a água sempre está perto e essa água chega até as folhas. Sabe, quando uma árvore não está plantada perto da fonte ou perto das águas, ela está longe das águas. Sabe do que ela depende? Ela depende da chuva. Ela depende de um culto, ela depende de um retiro, ela depende de uma Páscoa, e assim vai. Mas de um evento para o outro, ela não tem chuva e ela seca. Mas aquele que se alimenta todos os dias dessa água, essa folha não murcha. Essa árvore sempre está vistosa. Ela sempre é aquilo para o qual Deus a criou. Dá o seu fruto, é vistosa. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bem sucedido na carne ou bem sucedido no espírito? Eu não estou falando das bem sucedido nas coisas do corpo ou nas atividades que fazemos. Isso não importa. Essas coisas todas que fazemos ou somos, elas podem ser espirituais ou carnais. Mas o bem-sucedido é onde Deus opera. Onde a vida dele opera. Onde o resultado é a sua glória. Amém? Sei por que eu lembrei agora aquele cântico que diz assim: sua verdade vai sempre reinar, né? Que coisa maravilhosa. Ela sempre vai reinar. Ela vai reinar. Aleluia. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, eu só quero voltar para Tito. Voltem para Tito lá. Capítulo 2. Versículo 11 continua assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Salvação. Salvação veio para todos os homens. E salvação é É uma palavra só. Nós a usamos em português também, né? Quando alguém está mal no, na UTI lá, e a gente pergunta, como está a pessoa? E a resposta é assim, o cara se salvou. Não é? Usamos essa palavra assim. E quando falamos de salvação, ela é para Deus algo completo. Deus quer nos salvar espírito, alma e corpo. Deus quer nos curar espírito, alma e corpo. Esta salvação de uma mente transformada, nós podemos ter pela graça de Deus. Você quer ter uma mente transformada? Deus quer. Deus quer que nós tenhamos uma mente transformada. Uma mente submissa a Ele. Uma mente que pensa como Ele. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Termina aquele texto de 1 Coríntios 2. Nós temos a mente de Cristo, nós podemos pensar como Cristo, porque a salvação que o Senhor trouxe para nós, ela é completa. Se ela se manifestou naquele Gerazeno lá, eu acho que ninguém de nós está tão mal quanto aquele homem. Com certeza. Podemos também ser transformados em nossa mente. Educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, nós temos que abrir essa porta e abrir a porta da impiedade, das paixões para fora, para que elas saiam da nossa mente. E o Espírito possa tomar conta desse espaço. Vivamos no presente século. Sofremos. Sensato ali é com a mente transformada. Justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. Queremos ser purificados para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, que faz o que agrada a Deus, o que faz o que é bom para Deus, o que faz que é perfeito para Deus. Essa é a vontade de Deus. E quando temos essa mente transformada, quando nós pensamos como Deus pensa. E como Deus pensa? Ele nos amou. Ele veio para nos servir. Ele deu a sua vida. Então devemos dar a nossa vida também. É assim que devemos pensar. Não adianta eu falar isso com a minha mente aqui. É preciso que o Espírito opere em nossa mente. É preciso. um povo exclusivamente seu. Pensa, tem atitudes, faz, manifesta o que é dele. É zeloso das coisas de Deus. Amém? Quero concluir, mas eu queria que vocês deixassem de lado isso um pouquinho, todo o raciocínio que vocês tiveram que ter com as minhas palavras, às vezes meio complicadas, mas não importa. O que o Espírito está dizendo? É que tu não pense mais conforme este mundo. Porque o Senhor Jesus não tem nada com o príncipe deste mundo. São dois reinos completamente separados. O dia que Jesus disse para Pedro, arreda Satanás, era porque ele cogitava na sua mente das coisas dos homens. Nós não podemos cogitar na nossa mente as coisas dos homens, mas as coisas de Deus. Quando o apóstolo diz, buscai as coisas lá do alto, ele está dizendo das coisas espirituais que vêm de Deus, vírgula. Ele podia parar por aqui, não, mas ele botou uma vírgula e disse, não, as que são aqui da terra, por favor. Buscai as coisas do alto. Na libertação, semana passada, eu disse para os meus queridos, uma turminha preciosíssima, eu disse assim, vocês querem ser curados porque é cura da alma, né? Então, aqui vai a receita do médico. É a palavra de Deus, 3 vezes ao dia, todos os dias. E vocês vão ser curados. Amém? Vamos orar? Senhor, que bom que a tua graça se manifestou salvadora a todos nós. Estamos incluídos nessa tua tão grande salvação, que como diz aquele cântico, nós não conseguimos dimensionar o tamanho do pagamento que tu fizeste para nos redimir. A cruz, nós a recebemos de graça. Tu foste crucificado em nosso lugar. Hoje temos vida porque tu morreste por nós. E essa vida, Senhor, queremos manifestá-la em nosso espírito, em nossa alma, nosso entendimento, nossa mente e no nosso corpo. Senhor, que ninguém saia daqui indiferente pensando as mesmas coisas. Mexe na nossa mente, Senhor. Não permita que nenhuma mente fique obscurecida, Senhor. Nenhuma mente fique bloqueada, Senhor. Mas o teu espírito penetre com a luz para trazer luz sobre todas as coisas. A abundante vida do teu espírito na nossa mente para sermos transformados à imagem do teu filho Jesus. É nele que tu tens prazer. E nós queremos ser assim. Ó Pai, não permita que essa palavra se perca, a tua palavra. Que tenhamos um amor por tua verdade, Senhor. Um zelo por tua verdade. Dá-nos um coração totalmente teu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém tem uma pergunta? Faça aos universitários. Eles têm uma mente prolixa, mas o Espírito tem uma mente eterna. E Ele nos revelou essas coisas pelo Espírito. Podem buscar nele. E Ele vai responder. O Espírito que habita em ti vai te dar respostas, vai te guiar. Cada dia dessa semana. Amém? E semana que vem, se Deus quiser, estamos novamente juntos como Igreja de Cristo. Aleluia. Amém.